that we should be together. It's unbelievable how I used to say that I'd fall never. The basis is need to know. If you don't know just how I feel, then let me show you now that I'm for real. If all things in time, time will. A dream come true. Two, just wanna be with you. Three, girl, it's plain to see that you're the only one for me. And four, repeat steps one through three. Five, make you fall in love with me. If ever I believe my work is done, then I'll start back at one. É impossível fingir que posso controlar o que estou sentindo. É muito forte pra negar. Pra que resistir se eu sei que você também quer? Sabe que eu não vou seguir sozinha. Você tem as chaves do meu coração. Você é meu sonho bom. Eu quero ter você pra mim. Por muito tempo esperei. Preciso ouvir você dizer sim. Se quer eu posso repetir o que eu te disse até aqui. Qualquer preço eu quero seu amor. Só serei feliz. Say farewell to the darker night. I see the coming of the sun. Eu quero estar ao seu lado, baby, pra recomeçar. Esperei, preciso ouvir você dizer sim. Repeat steps one through three. Five, make you fall in love with me. If ever I believe my work is done, then I start.